Paz do Senhor! Todos nós sabemos que nesta época do ano, muito falamos, divulgamos que Jesus Cristo nasceu. Nasceu da Virgem, chamada Maria. Maria concebeu uma criança. Essa foi crescendo, se tornou homem, começou seu ministério com 30 anos. Depois de 3 anos foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus. E a obra de Jesus era morrer, pagar o nosso pecado, mas ao mesmo tempo destruir as obras do diabo, pisar na cabeça da serpente. E já no anúncio do Natal, nascimento de Jesus, essa vitória era anunciada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse para a serpente: e o que nascer da mulher vai pisar a tua cabeça. A serpente foi a primeira a ouvir a mensagem de Natal. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.